No disco do Tênis, em letras, eu tive três parceiros muito queridos. Um é o Tavinho Moura, que fez a canção Você Fica Melhor Assim. Tavinho Moura, salve o Tavinho Moura. O outro foi o Márcio Borges. E o outro tá até aqui presente hoje, todo o meu carinho por ele, Ronaldo Bastos. Obrigado.